quando eu aperto um botão, quando eu puxo um gatilho, ponho uma pedra no caminho e descarrilho um trem, cumprindo os meus objetivos sem nenhum estímulo. Sei que estou sendo controlado por alguém, tomo cuidado e isso nunca pode me faltar. Me falta munição, estou na mira do azar. E o meu artificial inteligente, somado à crueldade humana, mata muita gente. Não estou à toa nesse jogo, perdi todas as esperanças. Não faço mais alianças e o meu inimigo voa. Eu entro em desespero, colapso de quem sente como é o pesadelo de não ver outra pessoa. Eu não faço ideia de onde estou, em qual dimensão, qual é o motivo ou razão, de onde vem a força. Haja resistência física e psicológica, não há paciência pra lições teóricas. Minha única lembrança visual faz da minha rotina uma ferida aberta e brutal. E aonde eu piso o chão desaba, todas as portas se fecham. E quando o pesadelo acaba, ao mesmo tempo ele recomeça. Veneno pra aquecer a alma. Minha caminhada é longa, eu tenho em punhos minhas armas. Fôlego, fogo, coletes e granadas. Fôlego, fogo, não é preciso água. Tenho na cabeça uma espécie de mapa. Não posso me perder, mas o que já estou perdido. Vivo ou morto, chego no fim do labirinto. Atenção, eu vou ditar as regras dessa realidade. Não há nada que compense a sua bondade. Não existe alguém que pague pela sua verdade. Talvez um dia alguém condenará sua atitude e pisará sobre seus medos e podres virtudes. Acatando ordens não se chega a lugar algum. Nem a própria terra a essa altura é um lugar comum.